paz do Senhor. Na Bíblia fala que o povo cristão é comparado como ovelhas e Jesus o bom pastor. Pensando em animais, eu lembrei da Arca de Noé, onde estavam 8 pessoas e muitos animais fechados por mais de 5 meses. Imagina o barulho e o mau cheiro. Mas não tinha opção. Ou ficar lá aguentando barulho e mau cheiro e serem salvos, ou pular fora e morrer no dilúvio com aquela população que não cria que Deus ia destruir a humanidade sem vergonha. Nós não somos como aqueles homens, nós somos como aqueles animais, ovelhas. Porém, achamos que o nosso grupinho não cheira mal, o outro grupinho é que cheira mal. Mas dentro da arca, todos nós cheiramos iguais. Essa arca, a mão de Deus, a igreja de Jesus, e ali dentro, a palavra de Deus nos lava. Um dia, essa mão de Deus vai se abrir e nós pisaremos no céu. E nós não temos outra escolha, ou ficar na mão de Deus ou pular fora e morrer no dilúvio de desgraças. Lembre-se que um dia essa mão vai abrir, Deus vai nos colocar no céu, lugar sem empurra-empurra, sem mau cheiro, até leão vai dormir com ovelha. Mesmo que o cheiro esteja mal e você pense que não vem do seu grupinho, fique nas mãos de Deus, é o melhor lugar para a salvação. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.